tudo. Ela escreveu assim, se você olhar no site, está assim, ó, tudo. O médico ficou boquiaberto. O médico nos liberou sorrindo. Deus é maior. Creiam. Amém. Roseli de Cornélio Procópio, Paraná. São testemunhos que você encontra no www.padrereginaldomanzotti.org.br. Vamos escutar o que foi nos deixado na plataforma como testemunho de fé. Padre Reginaldo, sua bênção. Sou Lourdes de São Paulo, moro no bairro de Interlagos, zona sul da capital. Escuto pela Rádio Capital AM. Trabalho numa ONG que atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Muitas delas sem estrutura familiar, sendo criadas pelos avós e trazem histórico de pais separados, drogados, alcoólatras, desempregados ou até que estão presos. Esta realidade é bastante desafiadora e, por isso, rezar com o Senhor o Terço da Misericórdia tem me dado muita força e serenidade para continuar nesse trabalho. Para mim, isso já é um grande milagre, mas como o Senhor nos ensinou, Deus não faz a obra pela metade e eu tenho fé que uma grande obra em minha vida acontecerá com relação ao trabalho. Obrigada por nos ajudar a nos fortalecer na fé. Obrigada, Jesus misericordioso, por tantas graças derramadas. Muito obrigada. Obrigado a você de São Paulo que ligou e deixou seu testemunho. Como eu digo, graça recebida, graça testemunhada. E cada vez mais ouvintes de São Paulo ligando. Bíblia aberta, cartilha de oração. Mateus, capítulo 18, 12 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele encontrar, em verdade eu vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O vosso Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. O vosso Pai que está no céu não quer que se perca nenhum dos pequeninos. O texto fala da alegria do reencontro. O encontro de Jesus com a humanidade e a humanidade com Deus em Jesus Cristo. A parábola da ovelha desgarrada ilustra o imenso interesse de Jesus por quem se desviou do caminho. E assim deveria ser o interesse da comunidade cristã. Quanto maior o perigo que alguém está passando, maior deveria ser o empenho de conduzir esta pessoa à salvação e não o contrário. Repito, quanto maior o desgarramento, quanto mais a pessoa está perdida, maior o empenho seria de trazer de volta. Senhor, não nos permita fechar o coração a ponto de excluir. E se estivermos errados, ajude-nos a compreender a verdade. Aqueles que não aceitam ser corrigidos, aceite e manda teu Espírito para que a palavra se abra, para que a palavra haja conversão. Senhor, tocai em nossas vidas, santificai, Perdão, Senhor, pelas vezes em que erramos. Perdão, Senhor, pelas vezes em que julgamos. Perdão, Senhor, pelas vezes em que somos juízes, quando, na verdade, ninguém nos estabeleceu para isso. Perdão, Senhor, pela nossa pequenez. Perdão, Senhor, peça isso com humildade. Pedir perdão. Perdão por ter excluído, perdão por ter sido mal criado. Todos nós temos as nossas limitações. Coloque o seu pedido. Senhor, nessa hora da misericórdia, olha por nós. Jesus misericordioso, abençoe a todos nós. Jesus misericordioso, dai-nos um espírito de acolhimento. Como é que está a tua alma? O que você está sentindo? Senhor, eu te peço perdão. Já sofri demais, por isso estou aqui pra pedir o teu perdão. Ovelha desgarrada, ovelha perdida, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Senhor Deus, abençoai, perdão, Senhor, nessa hora da misericórdia. Abençoe as pessoas que estão com a internet fora do país, na hora da misericórdia. O fuso horário é meio louco, mas estão sintonizados. Abençoe, Senhor, todos os objetos. Abençoe, Senhor, a água, a roupa de família e todos aqueles que mais precisam. Ah, hoje é terça-feira. Visite os hospitais. Passe, Senhor, nas enfermarias. Passe, Senhor, nos leitos da casa e tire a dor do corpo, o distúrbio psíquico, emocional, principalmente bipolaridade, Senhor, síndrome do toque, ansiedade, batedeira, todos os transtornos psíquicos, Senhor, ajuda a achar um caminho. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.